Bom dia. Então, o que é que o senhor tem? Bom dia, senhor doutor. Há uma semana que não me sinto nada bem. Tenho tosse, dores de garganta e dói-me o corpo todo. Parece que está com gripe. Tem febre? Acho que sim, e também tenho dores de cabeça e ouvidos. Vamos ver. Abra a boca e diga A. Ah. Tire a camisa e respire fundo. Pois. Tem gripe. Vou receitar-lhe umas pastilhas para a garganta. Tome 4 por dia. Um xarope para a tosse para tomar de 6 em 6 horas. E para as dores de cabeça, tome uma aspirina. Então não posso ir trabalhar. Não, de maneira nenhuma. Vou-lhe passar um atestado médico. Fique na cama, descanse e beba muita água e chá. Achim! Santinho. Obrigado, senhor doutor. De nada. Aqui está a receita. E as melhoras para o senhor.